Em Lumiar, na Praça Carlos Maria Marchon, no centro, o casarão em estilo neoclássico, construído em 1888, abriga lojas de artesanato, bares e restaurantes com deliciosos fundis e chocolate. Ali do lado fica a Igreja de São Sebastião, construída em 1901 para homenagear o padroeiro de Lumiar. A Lúcia, que é uma grande admiradora de Lumiar, fala um pouco sobre sua experiência gastronômica por lá. Meu nome é Lúcia, tenho 50 anos e sou apaixonada por Lumiar. Eu moro em Cachoeira de Macacu e sempre que posso subo a serra em busca de um ambiente fresco, em contato com a natureza e com uma boa comida. Para mim, Lumiar é uma soma, né, de tudo isso. Frequento os bares e restaurantes e às vezes opto pelos deliciosos fondues e chocolates, sem falar da truta que amo. É um lugar que recomendo a todos. Com cerca de 3 mil habitantes, São Pedro da Serra oferece a oportunidade de convívio direto com a natureza através de visitas a cachoeiras, poços e rios, além de passeios guiados de jipes e a cavalo. Restaurantes com comidas típicas e diversos ateliês possuem o melhor do artesanato da região. O professor de Educação Física, Luiz Gustavo, além de amar os poços e rios da região, se diz encantado pela culinária de São Pedro da Serra. Em destaque, a pizzaria Girassol, que tem o diferencial da massa de aipim. Meu nome é Luiz Gustavo, tenho 29 anos, sou professor de Educação Física e frequento muito São Pedro da Serra. Amo as comidas típicas e os restaurantes caseiros, sem falar do contato direto com a natureza. Sempre também visito os poços e as cachoeiras de lá. Mas com certeza o que mais chama atenção é a parte gastronômica. Sempre que vou lá, passo na pizzaria Girassol, que tem pizzas feitas com massa de aipim e também caldos, cervejas e vinhos. E também tem um espacinho rústico e aconchegante, muito bom. Bom, citamos aqui todos os distritos de Nova Friburgo, quer dizer, todos não, alguns, que são os, digamos que, um dos principais nesse polo gastronômico. Mas nos perguntamos, por que a maioria dos turistas não vão ao centro de Nova Friburgo? Vitória, por que isso? Eu acho que eles acabam escolhendo os destinos como São Pedro da Serra e Lumiar por causa da tranquilidade, para fugir um pouco do caos da cidade grande e encontrar um pouquinho de tranquilidade. Eles acabam se limitando por lá. Mas o centro de Nova Friburgo também, você pode comer bem ali. E tem muitas pessoas que buscam por preços melhores ou por lugares menos sofisticados, por botequins, para comer um petisco, tomar um chopp, como o Free Chopp, o California, que é uma pizza tradicional de Friburgo. E é isso que a taxista de Cachoeiras de Macacu, Tereza, sempre vem aqui buscar. Meu nome é Tereza, eu sou taxista aqui em Cachoeiras de Macacu. Normalmente eu vou na Chimarrão, que é um preço mais acessível, ou então o Espaço São Jorge ali depois do Caltri, quem vai pra Olaria, ali tem uns petiscos, tem uma cervejinha bem gelada, da boa. E normalmente são esses os lugares que eu frequento em Friburgo. Tem ali a Praça dos Suspiros também, que tem várias opções ali de tiragostos e também de almoço. São os lugares que normalmente eu frequento em Nova Friburgo, quando eu estou por lá ou quando alguém me pede alguma recomendação para levar alguém lá. Um outro lugar muito bom e de bom preço para reunir os amigos, tomar um chopp, é o Bar América, que também é muito tradicional aqui em Friburgo e que a maioria dos jovens aparecem e estão sempre lá para comemorações, jogos, não é? Pois é, sexta-feira à noite é o dia que mais enche. O Bar América parece muito os bares lá da zona sul do Rio, os bares de Santa Teresa, se parece muito. E eles servem uns petiscos que são maravilhosos. E tem um dia da semana que o chopp é em dobro, então com certeza o lugar enche. Em Friburgo também tem uma famosa padaria, que é o Super Pão, que tem pães diversificados, além de lanches e até um mini mercado, né, com diversos produtos que você pode adquirir. Pois é, o Super Pão tá praticamente uma padaria, mercado e hortifruti. Eles vendem de quase tudo e nos dias frios é ótimo, porque eles têm o chocolate quente que é maravilhoso e eles servem caldo. Em Nova Friburgo, no centro, né, tem muitas opções de self-service, restaurantes bons. como Assim Assado, né? Que a maioria das pessoas frequentam aqui. Eu sou uma grande frequentadora do Assim Assado. Eu almoço lá praticamente todos os dias. Eu gosto muito de lá porque eles fazem um churrasco. Você pode... É uma comida self-service, é aquilo. Mas eles têm churrasco e uma variedade de comida que você não encontra em lugar nenhum. Você encontra comida muito tradicional. Você pode comer arroz, feijão e batata frita. E você também pode comer quibe de ricota, medalhão, molho madeira, arroz bife. E, tipo, é bem acessível e perto de tudo. Nova Friburgo é, sim, um grande polo gastronômico. Mas não se limitem apenas aos distritos. Visitem o centro da cidade, que tem diversas opções muito gostosas, não é mesmo, Vitória? Ah, com certeza. Esse é o recado que a gente deixa pra vocês. Visitem Nova Friburgo, visitem Muri, Lumiar, São Pedro da Serra e o centro. Vocês vão se apaixonar. E obrigada, Vitória, pela presença. Obrigada, Paula, por me receber. Foi um grande prazer estar aqui. Essa foi a primeira edição do programa Circuito Serrano e em breve nos vemos novamente.